somos gelo, nós somos gelo, tão refrescantes. Nós somos gelo, nós somos gelo, somos importantes. Nós somos gelo, nós somos gelo, água sólida. Nós somos gelo, nós somos gelo, água sólida. E somos muito, muito, muito, muito, muito, muito frios. E somos muito, muito, muito, muito, muito duros.